A Sura do Cálamo. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Nun, pelo Cálamo e pelo que eles escrevem. Tu, Muhammad, pela graça de teu Senhor, não és louco. E por certo, há para ti prêmio incessante. E por certo, és de magnífica moralidade. Então tu enxergarás e eles enxergarão. Qual de vós é o alienado? Por certo, teu Senhor é bem sabedor de quem se descaminha de seu caminho, e ele é bem sabedor de quem são os guiados. Então não obedeças aos desmentidores. Eles almejam que sejas flexível, então serão flexíveis. E não obedeças a nenhum mísero constante jurador. Incessante difamador, grande semeador de maledicência. Constante impedidor do bem, agressor, pecador. Grosseiro e, além disso, filho espúrio. Por ser ele possuidor de riquezas e filhos. Quando se recitam para ele nossos versículos, diz: são fábulas dos antepassados. Marcá-lo-emos no focinho. Por certo, pusemos-los à prova como puséramos à prova os donos do jardim quando juraram que colheriam seus frutos ao amanhecer. E não fizeram a ressalva: se Alá quiser. Então um flagelo de teu Senhor circulou nele enquanto estavam dormindo. E de manhã ficou como a negra noite. E ao amanhecer chamaram uns aos outros: ide cedo ao vosso campo lavrado, se sois colhedores. Então foram adiante enquanto murmuravam: que nenhum necessitado entre a vós hoje lá. E foram cedo com má intenção, poderosos. E quando viram, disseram: por certo, estamos descaminhados. Aliás, estamos desprovidos. O mais moderado deles disse: não vos dissera eu que glorifiqueis a Alá? Disseram: glorificado seja nosso Senhor, por certo, fomos injustos. Então dirigiram-se uns aos outros, lamentando-se. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. Disseram, ai de nós, por certo, fomos transgressores. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. Quizá nosso Senhor nolo troque por um melhor que este. Por certo, a nosso Senhor estamos rogando. Assim é o castigo. E em verdade, o castigo da derradeira vida é maior, se soubessem. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. Por certo, haverá para os piedosos junto de teu Senhor os jardins da delícia. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. Então, será que consideramos os muçulmanos como os criminosos? ما لكم كيف تحكمون. Que há convosco? Como julgais? أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ Ou tendes um livro em que ledes? إن لكم فيه لما تخيرون. Que tereis o que escolherdes? أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. Ou tendes de nós terminantes juramentos até ao dia da ressurreição de que tereis o que julgardes? Pergunta-lhes, qual deles é fiador disso? Ou têm eles parceiro nisso? Então que façam vir seus parceiros, se são verídicos. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. Um dia, as canelas das pernas se descobrirão e serão convocados a se prosternarem e não o poderão. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. Com suas vistas humildemente baixas, uma vileza cobri-los-á, e com efeito haviam sido convocados a prosternar-se enquanto sãos. Então deixa-me com aqueles que desmentem esta mensagem. Falos-emos se aberarem de seu aniquilamento por onde não saibam. E conceder-lhes-ei prazo. Por certo, minha insídia é fortíssima. Ou tu lhes pedes um prêmio, então ficam sobrecarregados de ônus? أم عندهم الغيب فهم يكتبون. Ou têm eles a ciência do invisível, então escrevam o que querem. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. Então pacienta quanto ao julgamento de teu Senhor, e não sejas como o companheiro da baleia quando nos chamou enquanto angustiado. لولا تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. Não atingira uma graça de seu Senhor, haveria sido atirado à terra nua enquanto infamado. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. Então seu Senhor elegeu-o e fê-lo dos íntegros. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. E por certo, os que renegam a fé quase te derrubam com suas vistas quando ouvem a mensagem e dizem, por certo, é um louco. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. E ela não é senão lembrança para os mundos.